Há três roseiras na estrada. Já não há porto nem amor. Já houve o tempo em que eu buscava a doce valsa que é no sol. As duas radiantes.